Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje tem o prazer de apresentar o primeiro programa de uma série de dois dedicados à cantora e compositora Lu Carvalho e seu novo álbum, O Samba Que Eu Sei. Abrimos com Devotos do Samba, de Rodrigo Leite e Sérgio Meriti. Quem samba não nega que o samba carrega esse dom de curar. Esse santo remédio pode te salvar. Sagrada oração, bem-aventurados são os devotos do samba. Bem-aventurados são os devotos do samba. Bem-aventurados são os devotos do samba. Abre essa roda de samba, lelê, tira a poeira do chão. Gira a baiana que eu quero ver, firma na palma da mão. Abre essa roda de samba, lelê, tira a poeira do chão. Tira a baiana que eu quero ver, firma na palma da mão. Lu Carvalho pede passagem e acerta plenamente no alvo, com um álbum excelente sob todos os aspectos. Pela qualidade, pureza do timbre, afinação e sentimento da sua interpretação vocal, mas também pela escolha do repertório e pelos músicos que com ela dividem o disco. Confira na música Receita de Prazer, de Deise do Banjo, Gerson da Banda e Rogerinho, que traz ainda a participação da rainha, Bete Carvalho, no arranjo de Rio do Ora. Meu samba não tem preconceito de cor. Meu samba é o mensageiro do amor. Meu samba é corda, é caçamba, é bamba que nunca descamba. Não é muamba de mercador. Meu samba é poeira, é pé no chão. Amor é entrega de coração. É negro, é branco, é mestiço, é voz, um brado, é um grito. De onde brota a inspiração? Bete Carvalho. Meu samba é plantado no terreiro, é verdadeiro, tem tradição. É brisa mansa que leva o veleiro, é o canto forte de uma nação. É nuvem que se desfaz pro sol aparecer, é santo, é manso, é mais receita de prazer. De norte a sul invade, encanta e contagia. Samba tem poder de espalhar alegria. De norte a sul invade, encanta e contagia. Meu samba é eterna poesia. O álbum teve a produção musical de Misael da Hora. Traz ainda músicos do primeiro time do samba e da MPB. O próprio Misael da Hora nos teclados, Luciano Broa na bateria, Jamil Joanes e Boris se dividem no baixo, Paulinho da Serrinha e Nenê Brown nas percussões, Mauro Diniz no cavaquinho, Dirceu Leite nos sopros e outros ainda. Em tempo, Lu Carvalho dedica seu álbum ao Almir Guineto. Ouça agora a faixa Xô Saudade, de Noca da Portela, Toninho Nascimento e Tranca. Um grande amor me diz adeus e vai embora. Deixa uma dor dentro do peito e a gente chora. Quem já amou já me entendeu, pois já chorou tanto quanto eu. É complicado entender que o amor morreu. Quando a saudade bate, não tem piedade. É tão difícil a gente ter felicidade. Queria nascer sem ilusão, pra não sofrer gratidão. Queria ser alguém que não tem coração. Xô, xô, xô, xô, saudade, saudade sai de mim. Eu vou viver sozinha, saudade, é bem melhor assim. Xô, xô, xô, xô, saudade, saudade sai de mim. Eu vou viver sozinha, saudade, é bem melhor assim. Lu Carvalho canta sua composição Quero Ter Você, com a participação especial do Diogo Nogueira. Quero ter você, todo o teu prazer, tua realidade. Quero te encontrar e te lambuzar de felicidade. Quero teu amor, todo teu calor, sua alegria. Quero estar contigo e curtir feliz sua companhia. Disco do Dia de hoje apresenta o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao álbum O Samba Que Eu Sei, da cantora Lu Carvalho. Um lançamento da gravadora Sala de Som, de André Agra. Mais informações sobre a artista e seu álbum no site www.saladesom.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós gostamos também. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.